devolve o que você roubou de mim. A felicidade que estava no meu peito, desde quando foi embora, me restou a solidão. E isso é o que faz sofrer o meu coração. Volta pra mim, eu sinto falta dos seus beijos. E os meus braços estão abertos a te esperar. E o quarto está do jeito que você deixou. Sinto o cheiro de amor que me faz lembrar você. Volta pra mim, eu sinto falta dos seus beijos. E os meus braços estão abertos a te esperar. E o quarto está do jeito que você deixou. Sinto o cheiro de amor que me faz lembrar você. Quantos dias, quantas horas pra poder chegar? Tenho a esperança que vai me fazer feliz. Nunca amei outra mulher, me entreguei só pra você. Por isso que é impossível esquecer você. Volta pra mim, eu sinto falta dos seus beijos. E os meus braços estão abertos a te esperar. E o quarto está do jeito que você deixou. Sinto o cheiro de amor que me faz lembrar você. Volta pra mim, eu sinto falta dos seus beijos. E os meus braços estão abertos.